Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde a você que está sempre com a gente aqui no domingo. Seja bem-vindo a mais um Criadores e Criaturas. Eu sou o DJ Nandão e vou levar covers e versões diferentes para vocês até às 7 da noite. Hoje o programa é temático, assim como tem sido nos últimos tempos. Mas o tema de hoje é diferente. Hoje o programa vai abordar os especialistas. São aquelas bandas que vivem de fazer covers dos outros. Bandas, cantores, artistas. E hoje nós vamos mostrar 8 deles para vocês, cada um com 2 músicas. Vamos começar com uma banda brasileira chamada Trash por 4 ou Trash por 4. Vamos tocar uma versão de Tracy Chapman primeiro, essa aí que você já está ouvindo. E na sequência a gente vem com uma outra do Trash por 4, que é Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler. Bom programa para todos nós. Sorry is all that you can't say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, sorry. Forgive me. Turn around, bright eyes, every night. nothing I can do. Total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. Nothing I can say. Total eclipse of the heart. Down, I said it. Criadores e criaturas de hoje abordando os especialistas, a galera que vive de fazer covers e ganha seu din-din assim. Você acabou de ouvir o Jeff Scott Soto com duas músicas. Uma foi YMCA, do Village People, e antes teve Forever Young, do Alphaville. Abrimos o programa com o Trash por 4, que é uma banda brasileira, ou Trash por 4. Eles tocaram Baby Can I Hold You, da Tracy Chapman, e depois Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler. Vamos em frente agora, já que a gente acabou de sair do YMCA, vamos continuar nos anos 70 com I Love to Love, da Tina Charles, porém na versão voz e violão do Sag Hey, que depois ainda vem com uma da Liz Stansfield. Oh, yeah, yeah. Just loves to dance, she wants to dance, she loves to dance, she's got to dance. Oh, I love to love, but my baby just loves to dance. Oh, I love to love, but There's no time for our romance. No, no, no. I love to love, but my baby just loves to dance. The minute the bass begins to swing it, he's on his feet to dig it and dance the night away. Stop, stop, I'm spinning like a top, top. Dance until we drop, drop. But if I had my way, oh, I love to love, but my baby just loves to dance. She wants to dance, she loves to dance, she's gotta dance. So oh, I love to love, but my baby just loves to dance. Oh, I love to love, but she won't give our love a chance. No, no, no. I love to love, but my baby just loves to dance. Stop, I'm spinning like a top, top. Dance until we drop, drop. But if I had my way, the sundown instead of going downtown, we'll stay at home and get down to what I'm trying to say. Criadores e criaturas. I don't know where my baby is, but I'll find her somewhere, somehow. I've gotta let her know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why she's gone away and I don't know where she can be. My baby, but I'm gonna find her. We had a quarrel and I let myself go. I said so many things, things you didn't know. And I was so, so, so bad. And I don't think she's coming back. She should go when she said things she hadn't said before, and she was so, so mad. I don't think she's coming back, coming back. I did too much lying, wasting too much time. Now I hear her crying. I been around the world and I can't find my. Why she's gone away and I don't know where she can be. My baby, but I'm gonna find her. So open hearted, she never did me wrong. I was the one, so, so sad. And I don't think she's coming back.

e criaturas. First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All along I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Well, I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, things believing I can have it all. I'm dancing for my life. Take your passion and make it happen. Pictures come. Legal isso de pegar músicas dançantes e transformá-las em baladinhas, voz e violão. Essa aí foi a Marcela Mangabeira com What a Feeling, da Irene Cara. Teve também Don't Stop the Music, da Rihanna, também com a Marcela Mangabeira. E antes teve o Sag Hey com All Around the World, da Liz Stansfield, e I Love to Love, da Tina Charles. Quatro músicas de pista de dança que viraram baladinhas, viraram músicas lounge, com clima lounge. Na hora que a gente voltar do intervalo, a gente volta com coisas mais pesadas, como Me First and the Gimme Gimmes, Rock Sugar e muito mais. Aguenta aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, trazendo hoje para vocês especialistas em covers. Essa banda que a gente vai mostrar agora, uma banda americana chamada Me First and the Gimme Gimmes, eles ficaram famosos pegando músicas pop, principalmente músicas americanas, músicas do folclore americano e músicas pop americanas, e transformando para o punk rock. Essas duas que a gente vai ouvir agora, Nobody Does It Better, da Carly Simon, e I Only Wanna Be With You, do Dusty Springfield, foram bastante sucesso nas rádios, Nobody Does It Better nos 80 e I Only Wanna Be With You nos anos 70. Depois teve uma versão com a Samantha Fox para as pistas de dança que tocou bastante também. Então vamos lá, Me First and the Gimme Gimmes, punk rock no Criadores e Criaturas. Ever since we met, you had a hold on me. It happens to be true. criadores e criaturas. was shaking pretty loud. My cat is purring and it scratches my skin. So what is wrong with another sin? Muito bem, você acaba de ouvir o Synergy, que é uma banda de metal finlandesa, uma cover de Rock You Like a Hurricane, dos Scorpions, e a primeira foi Gimme Gimme Gimme, do ABBA. Por falar em Gimme Gimme, antes teve o Me First and the Gimme Gimmes, com I Only Wanna Be With You, do Dusty Springfield, e também Nobody Does It Better, da Carly Simon, que abriu esse bloco. Vamos em frente com mais dois especialistas, o Hell Songs, que costuma pegar músicas pesadas e transformar em popinhos, calminhos, bonitinhos, baladinhas, e o Rock Sugar, que pega música dos anos 80, nem sempre pesadas, e as deixa pesadas. A gente já ouviu aqui algumas vezes Rock Sugar, já tocaram covers de Paula Abdul, Bryan Adams, Kiss. Hoje a gente vai com as misturas de AC/DC com Madonna, Shook Me Like a Prayer, e Aerosmith com Supertramp e Led Zeppelin, Dreaming of a Whole Lotta Breakfast. Então vamos lá, Hell Songs e depois Rock Sugar pra vocês. Easily I'm bothered by persistence. One step from lashing out at you. You want in and get under my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can be something you're not. Be yourself by around, it's easier to achieve. You cry to weak friends that sympathize. Can you hear the violence? I'm playing you your song. Same friends tell me your every word. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself by we'll be right back. Screaming in my ear about who I'm supposed to be. Get a three-piece Wall Street smile and son, you're gonna look just like me. I said, hey man, there's something that you ought to know. I tell you Park Avenue, it leads to Skid Row. So shout it out. They call us problem child. We spend our lives on trial. We walk an endless mile. We are the youth gone wild. We stand and we won't fall. We're one and one for all. The writing's on the wall. We are the youth gone wild. They call us problem child. We spend our lives. Criadores e criaturas. take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California, hoping it's going to come true, but there's not a lot I can do. I know nobody knows where it comes or where it goes. I know it's everybody's sin. You got to lose to know how to win. Don't you look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. Never seen to get a lot. See you just go. Criadores e criaturas, programa especial Os Especialistas. Especialistas em covers que alimentam nosso programa. Você acaba de ouvir Rock Sugar, misturando Aerosmith com Supertramp e pitadinhas de Led Zeppelin com Dreaming of a Whole Lotta Breakfast. Também teve o Shook Me Like a Prayer, que é uma mistura de AC/DC com Madonna, e o Shook Me All Night Long e Like a Prayer. Teve também antes o Hell Songs com duas músicas metal que viraram baladinhas bonitinhas, Walk do Pantera e Youth Gone Wild do Skid Row. Com esses especialistas a gente encerra o programa de hoje, lembrando que semana que vem, dia da final da Copa do Mundo, tem muito mais criadores e criaturas. Mas como a final é às 4 da tarde, às 6 acaba, se não tiver prorrogação, e você pode conectar a sua Rio Sul Rádio, que estaremos aqui, sem falta, com o seu Criadores e Criaturas. Um abraço e até semana que vem. Tchau! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.